vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai. E o meu parceiro Alexei Russo. E a pressão vai aumentando. E o Rafinha já falaram. A pressão vai aumentando. Se tem gordidinha, a pressão vai se aumentando. Tchau. E aí, macaquinho de saúde? Tá passando o Bruninho de você, a sua esposa. E aí, dedos? É rock na veia. Parceiro, bebezinho croco. Então vem, ele também então tá no vem, som que ele dá valor. Vem, então vem, sentando. Então vem, sentando. Então vem, quebrando. Então vem, sentando. Então vem, sentando. Então vem, sentando. Então vem, sentando. Olha o batidão. Olha o batidão. Olha o batidão. Batidão, batidão. Fala, meu parceiro, motora Josimar. Toda bandida gosta de pressão. Pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida. Tentada. São depois do rock. Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de. Nosso amigo doutor Edivaldo Santos. Ladrão, sequência de. Paulinho, Raílson Carvalho, Renato Reis. Sequência de ladrão, tão, tão, tão, tão, tão. Bora, Burimar, você, o Jorginho Souza, tá todo mundo aqui, ó. Sua noite. Aniversário do Iago do Compressão também, parabéns você, garoto! E a galera chega junto pra puxar aqui da Tome! Valeu, da Oliveira! Um abraço pra você, meu parceiro! Bruno Verdejo, o Alan Souza, o Raul Digital, o Rodrigo da Equipe 5, gente Elvis, o Kit do Progo, tá todo mundo aqui, ó! Como é que é? Bora, Manduca do Progo, você também! Marcelo Helder dos Mal Falados, o garotinho das fronteiras. Sabelense. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Eu vou deixar você partir. Amigo Jaime. Jamais voltar você. Ele que tá no berço ali na frente. Amigo Juan Logo. A rapaziada sempre dando moral pra gente. Parabéns, Jaime. Que Deus te abençoe, garoto. E nossos primos do animal também estão na área. Amigo Luninho, Tafarel, o Lucas, olha a galera aí, ó. Obrigado pela presença. Com a equipe ficha 28 do Tauá, eu vou ficar. E a galera vai dançar. gordo. Bora pra cima, garoto. O croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco. Toma, toma, toma, toma, toma. Putaria rola, provoca as meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar. É aniversário da Lorena! E aí, Lorena, parabéns pra você, mulher! Empresário Juscelio. Prazer, meu nome é Pegar o Emerson, toda a galera do osso do 40 horas. Da hora, só mais uma Crocodilo. Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boca do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Boca do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. E aí, chefe Marcinho? Vem que tu come. Ele tá de volta, bora pra cima, meu chefe. Passou de porra, passou de porra, passou de porra, Dinho Pressão. Passou de porra, passou de porra, passou de porra, passou de porra. Mas se tem bali na favela, é certo que ela vem. Cheio de perereca, tá parecendo areia. Toma piranha, toma, toma. Pega o ferro, xoxota. Toma, toma, toma. Tá do comando. Toma, toma. Vai, ferro. Joga xerequinha. Homem da xoxota. Também, ela joga xerequinha. Os amigos também. Toma piranha, toma, toma, toma. Agora sim, ó. Ponta pra bandida, ponta pra bandida, ponta pra bandida, que tá do teu lado. Ponta pra bandida, que tá do teu lado. Aponta, aponta, aponta, aponta, aponta. Quem tá solteira vai descer até o chão, até o chão. E a família nota 100 de Benevides. Já confirmando o sábado no Jurunense. E aí, família nota 100. Rabetão no chão, rabetão no chão. Amigo João Oliver, o Ronald Fernandes, o Eric Lima, picota a família doideira, a galera do Paulo Fonseles aqui, ó. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. E a galera vai dançando o animal, vai detonando, detonando as melhores, as batidas que envolvem você assim, ó. Pra cima, bate na palma da mão e bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate e bate e bate. Dá-lhe a dentada. Olha a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra, faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do coco e o coco suave, todo sorrindo. Bora pra cima, senhor! Crocodilo, crocodilo, o crocodilo invadiu o Caribe. A pressão é total. Agora, amigo Maurício do Detran, o Patrick do Paredão Megazord, ele tá aqui, ó. E aí, meus primos? Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Amigo Netinho GDK, toma, toma. Hoje ele tá de Vale Night. Vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. DJ, bota na pressão. Vou sair da festa quando eu tiver loucão. DJ, DJ, bota na pressão. Só vou sair da festa. E aí, é abertura CDC. Quando eu tiver loucão, quando eu tiver loucão, calo, calo, calo, calo, calo, calo. Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. O de gordo é bom. Quando eles entram, o som é dobrado. Uhul. O de todo lado. E a pressão? Lado. É pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. E vou te passar a fita. E vou te passar a fita. A fita. A fita. A fita. Fita. Fita. Fita. Ali, crocodilo. Piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. E a família rasga dinheiro. É chope piriquita. E aí, Lecheva? Quita. O Lecheva Hi-Fi tá de volta, garoto! Piriquita, piriquita, vem, piriquita, vem, piriquita, vem. E o Japonês das Produções. É show piriquita, é show piriquita. O Vevé e é show. Piriquita. E as gatas top. Piriquita, vem, vem, piriquita. Fala, Rodrigo do Uber do Céu da Pressão, segura! Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu imaginava. É aniversário da Carlinha Brandão. E sozinha não existia. Alô, nada. Mauri. Amigo Adriane Moraes, minha esposa Rafaela Santos e o meu parceiro Fabinho Ferrari. E aí, Ferrari? Ferrari falou assim: ó, eu gosto de pressão. Vambora, garoto. E a minha amiga Tayana, a mulher dos bolos mais gostosos da Terra Firme. Ui. Nossa, você não deixa o Hi-Fi. Ele domina, tá de volta, bom, Lecheva. Segura aí, ó. E meu parceiro D2 do rock. O coração se é rock na área. Ah! Ailson Carvalho, você também. Do grupo não vale se queimar. Você tá me ensinando mesmo sem saber. Amigo Bruninho. E a Sarinha. A nossa Crocolive também aqui na esquerda. Curtindo animal de boa. Aqui. Renato Reis também, o homem dos stories da área. É do jeitinho que você gosta. Pode me tirar tudo que eu tenho, dum, dum. Pode falar tudo que eu falo, mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. E o meu parceiro Léo namorado. E a Lulada também. De volta! Bora pra cima, Léo! Bora pra cima, Adria! Dá pra fazer a tempo já! É crocodilo! Amigo, mano, mix! Tudo que eu tenho. O Bruno incrível, crocodilo! Tudo que eu faço, mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu. Amigo, louro da cabanagem! Na minha onda, então, e aí, louro? Só não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, que veste a mulherada e a rapaziada animal. A Miúzi diz agora tá com a coleção nova masculina pra galera. DJ Rodrigo, era isso que vocês queriam? Era o advogado da área. Vai começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra. Bora, Júnior, você. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Ali, curralinho do Marajó. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. O mamute do Cine, fala, mamute. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, Cris, o Novato, MC Anjinho, o TH Pandora e o DJ Sapo Mix, que tá na área. Explode o bagulho. Aniversário do Fabinho Félix. E aí, Vitor do Lava Jato? Crocodilo. Crocodilo Prime. E o nosso amigo Meio Diazinho. Amigo particular do Gordo de. É a volta do Chefe Max, meu irmão. Olha que danado também, meu parceiro. Deco da XP, bora, Deco. Ele é só de melhor, obrigado, Deco. E ele é nossa menina. Vamos aqui. Companhia do nosso amigo Muralha, da toda a galera aqui no Caribe Show. É Crocodilo. Crocodilo. Deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' pensar como es. E o nosso parceiro João do Gelo, o rei do gelo da terra firme. Agora 24 horas pra você. Segura, Joel, no telão aí. Love you, Melody. Pressão. Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero. Gordo e Dinho, pressão. Seria pra você. Edson Júnior. E o Paulinho? Cadê o Paulinho? Oh, o jogo virou. Como esse mundo gira. Como esse mundo. O nosso amigo Hernani. Que representante da Real Black. Amigo particular do Bezerra. Ele mesmo. Rodrigo da equipe 5 e o meu gerente Elvis. A pizza mais top da Companhia Paulista de Pizza. Vai sofrer na minha mão, provado seu desprezo e solidão. E o meu parceiro Mamute lá no Cineral. E aí, Mamute? Pode crer, garoto. Gigante Crocodilo Prime. Santorini. Cantar. Já hoje eu tô a pensar. Canta bem alto. Pede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. A rádio toma conta da minha vida e vai. Que pariu, aonde já se viu. Deixa eu te com tolerância zero. Irmão, pelo amor de Deus. A rádio toma conta da minha vida e vai. Que pariu, aonde já. E o nosso empresário Nilson do Chute Certo. Já chegando a festa do bode. Tudo para tudo, para tudo. A festa que é o comentário. Para tudo, para tudo. E olha o chute certo fechado com a festa do bode. Presta atenção, rapaziada. Presta atenção, rapaziada. Presta atenção, rapaziada. Presta atenção, rapaziada. Presta atenção, rapaziada. Presta atenção, rapaziada. Presta atenção, rapaziada. Presta atenção, rapaziada. E direto de Belém do Pará. Com a maior pressão de aparelhagem. Tá chegando a festa do bode pra cima, Nilson. Depois do crocodilo a gente doida na beirada. Toma desventada, toma desventada. Depois do crocodilo a gente doida na beirada. Eu sou tão pistola, apenas amiga Maísa, da família Pitt. Parabéns pra você, mulher. Amigo Santo, hoje tá no berço. Equipe Show que bate. Alô, Bel. Eita, tá só filé. Busca pé, tá no berço hoje, a primeira dama. Parabéns, garoto. E aí, Josebe? É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. Mais uma. É o gigante Crocodilo. Gordo, Edinho, pressão. Rapaz, não dá mais. Aquele vídeo deu o que falar, não foi? Não dá mais pra esperar. Tira essa vontade toda aqui do Caribe. Eu preciso te... Tira não, é brincadeira, ele falou. É engraçado. Quando você... E ele tá aqui, ó. O homem dos stories. Olha... Pra cima, Renato Reis. Sabe, vai gritar! Você! Só você! Olha bem pra mim, amor! Oh, olha bem pra mim, amor! É o Caribe Show daquele jeito! E o meu parceiro Edivaldo Santos! E o Renato Reis também daqui na área! O homem dos histórias! Pra cima, garoto! Doutor Edivaldo, homem do Red Bull, desgraçado! Não esquece dessa parada! Rapaz, o Alex Russo tá só na mãe aqui da retaguarda. Amigo Naná, o Davidson, o Gêmeo Expressão. Batidão, DJ. Tá chegando aniversário dessa dupla aí, moleque. Vai dar o que falar, vai ser aqui no animal. Aniversário do Gêmeo Expressão. Amigo Robinho. Top do Gomé. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Olha o muralha, meu. Um desespero não dá mais. Amigo Arthur Diniz, não, o homem do grupo Las Vegas. Esperar o tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Agora ela é empresária agora. Se falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha quem chegou, maninho. Olha, o nosso parceiro Alan Vitor. Já tá na área, boa luz! Enxerga, o som que ele dá valor! Crocodilo! E o meu parceiro Robinho Harding! Dos tops do comércio também, tamo aqui, ó! E aí, Robinho? Como é que é, garoto? Não deixa eu ficar. Já estão na fita, as molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita. Você é doido, né? Iludido, eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Esse teu celular tá bichado, mano. Pegava teus amigos. Pegava... Tá igual o meu, desgraçado. Alô, Melri! Pra bater uma foto é 5 minutos. Pegava teus amigos. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Se liga aí, ó. Meteu o pé, não venha me provar. E a marca Rael diz no telão, bolinho, lindo. Sempre dizia pra aquela filha da p*** o dia que negar em casa, eu vou pro... É a marca que veste os irmãos gordos de pressão. Filha da p*** o dia que negar em casa. E meu parceiro Rodrigo. Assim. E você, meu parceiro Dianto, hoje aqui, ó. Marcando presença. E aí, Dan? Um abraço aqui dos irmãos pra você, garoto. Gordo e Dinho Pressão. É Real de sucesso! Da Santorini. É a nossa segunda pede, meu irmão! Pra cima, Rodrigo, Lodian! Amigo Paulinho, fiel do Grobo. O Edson Júnior sempre no animal. Bora, galera do Ponto Clube, show! É, galera de coração invadindo o Caribe! Do Caju, vaiando. O lanche mais top da Barão. Segura no telão aí, fazer pra tirar você da minha cabeça. E o meu parceiro Hélio dos Malvalados, quer ficar com você. Ele também já tá na área. E aí, garotinho da chuveira, fazer pra tirar você da minha cabeça. Pode crer. Aniversário do Família Infecte hoje, quer ficar com você. Outro precisa. Amigo Giovanni, mas acontece que o meu coração não é de papel. Marquinho, o João, a princesa Nayara, sempre aí a minha mente curtindo o som que eles dão valor, tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativa de vão. Nosso parceiro Leonardo Oliveira, parabéns, é nosso amigo Alexandre, o nosso amigo Christian, eles que vieram comemorar juntinho aqui com o Som do Animal. Parabéns, Alexandre! Parabéns, parceiro Christian! Aqui dos irmãos! Gordo e Dinho pra Sam! E no telão, a sorveteria distribuidora Sabor da Fruta e a panificadora Sabor da Fruta, número 1 de Queen. Segura, Gabriel! Nossa amiga burra. Cuidado com o burro. A minha mente tinha feito um carrossel. Amigo Anderson Playboy. Saída pra tirar você da minha vida. Tentativas de vão. Os padrinhos estão aqui, ó. Amigo Buda do Globo. E o nosso amigo Buquega. O homem da família Barabá. O telão, parceiro do Gordo de... Nosso amigo Manduca. Fala, Manduca. Abraço pra você, meu irmão. Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Família Lota 100 também, tá na área. Já confirmando o sábado. Vai ser lá no setor. Me apaixonei. E agora, como é que é? Meu Deus, porque ela baixou. Joga pra cima e canta, solta a voz. Me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em... E o nosso amigo Giga? Que saudade, o destino. Para Anas Boutique. A boutique mais top de Guaraci. Olha Anas Boutique no telão aí, ó. Como você está? Ela está de volta mais uma vez. Neve. Lá do chute certo também tá aqui, ó. E agora? Neves. Dói demais, não faz assim. Leva um abraço, meu amigo Nilson. E essa aqui é pra você, garoto. Empresário Igor Neves. O chute certo. Faço essa canção pra você, meu bem querer. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. E no telão do animal, encontrei o amor, mas só o Império do Bronze. Só não posso. Aonde você, rainha? Porque o destino mudou nossa felicidade. Dá-lhe a dentada. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou sem você na minha vida? Dentada. Vem e diz pra mim. Essa é do meu parceiro Leonardo Oliveira. Amigo locutor Arnold, ele e o seu filho, a sonora por ali. Obrigado pela moral. Diz pra mim que também me amou. Amigo Júnior do Banco do Brasil. É um abraço a você, Júnior. Pra sempre, amor. E aí? O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças. Uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Que tal essa aqui? Que tal essa aqui? Love, é um desejo, o Robinho Heigen, a cada dia, o Bango virou, mas eu não sei, o Cris Oliveira, Ariane Alana, sofrer, a Raquel Maiara Valente, a Jaci, as bandidas do Tenoné, se você pensa, e a minha amiga Josi do Castanheira, mas você, abraço pra você, Josi, e pense mais, a vida está linda pra nós dois, e eu faço pra você, Gira, Genequia, Bonequinho, e eu amo você, tá na carreira solo, né? Aniversário do Iago do Compressão. Bora, Vitor do Lava Jato. Bebezinho Globo também. E aí, Bebezinho Globo? E meu parceiro Bruninho e as suas cordas, Sara. Obrigado pelo carinho aqui, ó. Junto com o D2, o Macaquinho. Olha essa rapaziada, gente boa que sempre que vem curtir o nosso trabalho. A nova. Obrigado pela moral. Melody. Vamos dançar, vamos curtir, vai! Já é madrugada, estou aqui. Amigo Léo. Sem dormir. Ele. Meu coração. E as suas cordas, dona Adria. Que você volte. Lucas Bruno. O Paulista curtindo o Globo sempre aqui, ó. Vou te ligar. Hello, hello. O seu silêncio me mostrou. A nossa história acabou. E aqui no nosso telão resta lembrar dos a academia mais top do Guamá. Sorri. A referência do Guamá. Olha a fisical no telão aí, ó. Nosso parceiro Gilson Lanches. Alguma coisa. Segura, Gilson! Você vai sentir quando ouvir minha voz. Crocodilo Brai. Tudo isso é Edinho Pressão. Os DJs que fazem a diferença.